Deus olhar pra mim. Deus, eu sou assim. Deus, vem me ajudar. Eu sei que no controle tu estás. Deus, eu tenho medo. Deus, eu sou pequeno. Deus, em ti confio, mas está doendo. Deus, tu és o mesmo que abriu o mar para o povo de Israel passar. Deus, tu és o mesmo que abriu o Jordão e fez o machado flutuar. O mesmo que conduziu Israel, o mesmo forte, justo e fiel. Em ti confio, em ti confio. Faz de novo, faz outra vez. Abre o mar pra mim, eu sei quem tu és. Faz de novo, faz em mim. Eu sei que esse deserto acabou. Se tudo que eu sonhei agora aconteceu, eu sei que foi Deus, eu sei que foi Deus. Se eu posso sorrir depois do sofrimento, se minha voz ouviu, pensei que estava em silêncio. Não vou me esquecer do que aconteceu. Eu sei que foi Deus, eu sei que foi Deus. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, estaríamos. Eu sei que foi Deus. Eu sei que foi Deus que deu o livramento. Eu sei que foi Deus que acalmou o vento. Eu sei que foi Deus que esteve ao meu lado quando eu pensei que tinha tudo acabado. Eu sei que foi Deus que ouviu o meu clamor. Eu sei que foi Deus que não me abandonou. Eu sei que foi Deus que permitiu a prova e Ele está dizendo: me adora. Eu sei que foi Deus que deu o livramento. Eu sei que foi Deus que acalmou o vento. Eu sei que foi Deus que esteve ao meu lado quando eu pensei que tinha tudo acabado. Eu sei que foi Deus que ouviu o meu clamor. Eu sei que foi Deus.